Não precisa chamar a polícia nem fazer a multa, já baixei o som. Eu se incomodo com o nome de tudo, com esse barulho de tremer o chão. Mas essa multa não. Seu síndico morre demais, ouvindo a playlist brega de luxo, bem naquela moda que ela gostava, eu aumentei o som. Por isso eu troquei e repeti de novo, por isso implorei por ela de novo. Seu síndico, foi mal, desculpe aí, me dá mais um minuto, deixa a música acabar. Seu síndico, não tá fácil pra mim, ontem ela foi embora, até hoje não voltou. Seu síndico, foi mal, desculpe aí, me dá mais um minuto, deixa a música acabar. Seu síndico, não tá fácil pra mim, ontem ela foi embora, até hoje não voltou. Oh, oh, oh. Edno Nogueira, tamo junto, meu parceiro. Chamar a polícia, nem fazer a multa, já baixei o som. Eu se incomodo com o domínio todo, com esse barulho de tremer o chão. Faz essa multa não. Seu síndico morre demais, ouvindo a playlist brega de luxo, bem naquela moda que ela gostava, aumentei o som. Por isso troquei e repeti de novo, por isso implorei por ela de novo. Seu síndico, foi mal, desculpe aí, me dá mais um minuto, deixa a música acabar. Seu síndico, não tá fácil pra mim, ontem ela foi embora, até hoje não voltou. Seu síndico, foi mal, desculpe aí, me dá mais um minuto, deixa a música acabar. Seu síndico, não tá fácil pra mim, ontem ela foi embora, até hoje não voltou. Toma aí, seu síndico.